A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade nessa tarde ao nosso estudo, a nossa devocional sobre o livro de Levítico. Hoje nós vamos compartilhar sobre o capítulo 7. Em caráter introdutório, eu deixo com vocês a mensagem que o nosso irmão Everson nos enviou. Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. E sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Sejamos gratos todos os dias e louvemos a Deus pelo seu sublime amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 7 de Levítico, irmãos, dá continuidade à lei cerimonial. Ele trata da lei da oferta para tirar a culpa. Ainda era assim que se lidava com as questões espirituais antes de Jesus, bem lá atrás, no período em que a nação de Israel estava se constituindo, saiu do Egito, atravessou o mar, caminhou pelo deserto e o Senhor foi dando orientações para que os hebreus se constituíssem no que nós conhecemos como a nação de Israel. Veja bem, o capítulo 7 trata da lei da oferta para tirar a culpa. A culpa era retirada através de um sacrifício, de uma oferta. O texto também trata do direito dos sacerdotes, porque se constituiu naquele período uma das tribos, a tribo de Levi, que veio dar origem então ao nome que nós conhecemos muito, Levitas, se constituiu como um grupo que tomava conta de tudo que dizia respeito ao culto, ao Senhor, ao tabernáculo do Senhor, a adoração ao Senhor. O texto trabalha também com as ofertas de paz e comunhão, os sacrifícios votivos, ou, para ficar mais fácil, os sacrifícios voluntários, os sacrifícios que eram feitos voluntariamente para adorar ao Senhor. Havia uma prescrição da parte de Deus, segundo os hebreus compreendiam naquele momento histórico e registrado aqui na palavra do Senhor, para não se comer gordura e nem sangue. Mais uma vez, o texto lá no versículo 28 vai trabalhar com a porção dos sacerdotes, porque em cada tipo de sacrifício, em cada tipo de oferta, havia uma separação para o tabernáculo e para o sacerdócio. E depois, do versículo 35 ao 38, as questões conclusivas do capítulo. Observando esse texto, Nós temos que destacar, e com alegria, que esses votos eram uma promessa solene. Não tratava-se de algo automatizado, ainda mais no início. Se tratava de uma oferta solene, de um ato de quebrantamento, de um ato de obediência, de um ato de fidelidade à aliança com o Senhor. E um exemplo para nós nesse sentido. O texto também revela o comprometimento do povo de Israel para com a aliança com Yahvé. E esse comprometimento implicava em oferecer presentes simbólicos a Deus, porque Deus nunca precisou nem precisa de nada que nós lhe ofertemos, perdão. Ele não precisa de nada, ele é dono de tudo. Então, como ele não precisa de rigorosamente nada, essa é uma maneira simbólica de nos comprometermos com a aliança que temos com Yahvé e é oferecermos presentes a ele como dedicação, como louvor, como adoração. Também havia a ideia, como há até hoje, e no Novo Testamento isso não é desautorizado, de que esse comprometimento com a aliança, comprometimento com o Senhor, através da aliança que tinha sido estabelecida entre Deus e Israel, ao receber a aliança, o Senhor também derramava as suas bênçãos. Um capítulo clássico para isso vai ser Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos e as maldições. Dependendo da escolha que você faça, você poderá, firmado, estabelecido, desejoso de fazer voto, andar com Deus, se comprometer com Ele, será profundamente abençoado em todas as áreas da sua vida. E se não for, terá as consequências, desse distanciamento. E dentro dessas bênçãos que Deus, providenciou para Israel, estava a bênção muito desejada, que era a bênção da libertação. Então, o comprometimento em oferecer um presente simbólico a Deus, ao receber uma bênção muito desejada, ou uma libertação. E Deus pode libertar a todos nós, a qualquer um de nós, a qualquer ser humano. Por mais pecador que ele seja, ele pode libertar e transformar essa vida. Essa é uma palavra de esperança, porque maior do que a dor pelo pecado é a alegria pela cura, pela libertação, pela restauração, pela transformação daquela vida, da minha e da sua. Então, esses são, no capítulo 7, expressões, essas são expressões de votos, muitas vezes, que acompanhavam orações intercessórias. Então, eles oravam, intercediam, permaneciam na presença do Senhor, intercedendo para que, o Senhor os abençoasse. Tendo dito isso, vamos continuar compartilhando um pouquinho sobre a questão da oferta pela culpa, que nos fala mais de perto. A oferta pela culpa, assim como foi estabelecido que se fizesse oferta para a remissão do pecado, também havia a necessidade de se ofertar pela retirada da culpa. Isso é uma coisa importantíssima até os nossos dias, porque, em primeiro lugar, nós precisamos tratar, cada um de nós tratando consigo mesmo, acerca das áreas de maior fragilidade onde você já cometeu o pecado, ou ainda pode estar cometendo. Se cometeu ou está cometendo, o primeiro desafio é se ver livre da natureza do pecado, da tendência para o pecado, da remissão do seu pecado original e da transformação da sua natureza para que ela seja um motor que te impulsiona não para o pecado, mas para a santidade. Se o primeiro passo é a remissão, é a retirada, é a anulação do pecado, o segundo passo é tão difícil quanto o primeiro, se não mais, que é a retirada da culpa. Prestem atenção, irmãos. Nós trabalhamos com muitas pessoas ao longo desses anos todos e nem precisaria ter trabalhado. A própria vida de cada um de nós é o melhor lugar de tratamento, é o melhor exemplo. Tão difícil quanto se livrar de uma específica prática do pecado, ou mais de uma, é se livrar depois que parou, depois que interrompeu, depois que não está pecando mais, se livrar da lembrança do passado, do peso da culpa. O peso da culpa faz com que a pessoa vá se encurvando psicologicamente, vá se tornando uma pessoa cada vez mais amargurada, cada vez mais necessitada de uma libertação, porque o peso da culpa acaba se tornando uma algema, um cárcere espiritual. A pessoa anda culpada, Deus já perdoou o pecado, a pessoa já abandonou a prática do pecado, mas a culpa por ter pecado ainda fica presente na mente e no campo das emoções. Portanto, esse texto é importantíssimo e aqui vai o meu destaque. Querido irmão e minha querida irmã, assim como foi estabelecido que se fizesse oferta para remissão do pecado, o Senhor tomou todo o cuidado, Ele que é soberano sobre todas as coisas e conhecedor de todas elas. Ele tomou cuidado também de providenciar o alívio do peso da culpa. Também havia a necessidade de se ofertar pela retirada da culpa, a fim de que a pessoa pudesse andar olhando para frente e já não mais se penitenciando, já caminhasse livre. Não ficasse mais se chicoteando pelo peso da culpa do que praticou no passado. Se você continuar se martirizando, se flagelando, se machucando porque cometeu um pecado, carregando essa culpa, você nunca vai experimentar a plenitude da vida que Deus tem para você. Então, já lá em Levítico, Deus providenciou um tipo de oferta que era para livrar da culpa. O pecado é aquilo que foi praticado pelo culpado e ofende a santidade de Deus. A culpa é a consequência do pecado na vida daquele que ofende a Deus. A culpa é consequência. Ela não é o pecado direto, mas ela é a consequência do pecado. Aquilo que a pessoa carrega depois. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz aquilo. Ah, eu não poderia ter dito isso. Ah, eu não poderia jamais ter dito aquilo. Eu não poderia ter agido assim. E a pessoa fica se flagelando durante muito tempo, às vezes são meses, às vezes são anos. Há pessoas que carregam peso de culpa por 30, 40, 50 anos da sua vida e a pessoa está opressa, está machucada pelo peso da culpa. Em nome de Jesus, eu quero agora liberar uma palavra do Senhor para que você se livre do peso do pecado, não ande mais na prática do pecado, seja livre da escravidão da natureza do pecado, não tenha mais fascínio pelo pecado, e, em segundo lugar, eu libero uma palavra para que você não fique mais escravizado pelo remorso, pelo peso da culpa, para que você possa viver o Evangelho e a sua vida como um todo, dignamente, de cabeça erguida. Irmão, o que passou? Você pediu perdão para Deus, pediu perdão para as pessoas que ofendeu? Passou. Agora você só tem uma opção: ou andar para frente, olhando para trás com peso de culpa, ou olhar para frente com dignidade e dizer: eu fiz mesmo, mas eu desconsidero isso. Agora eu sou uma nova criatura e vou andar na direção da santidade de Deus, de passo em passo, passo a passo. Eu sei que eu não vou conseguir do dia para a noite, mas passo a passo, Deus vai me ajudar nessa direção. A lei da oferta pela culpa, coisa santíssima, é. Eu repito, a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima, é. Isso nós precisamos guardar detalhadamente do livro das leis cerimoniais de Levítico, por exemplo. Em Jesus Cristo, temos a oferta pela remissão dos pecados, que foi feita lá na cruz do Calvário, e a oferta pelo livramento do peso da culpa, aleluia. Na carne de Jesus Cristo, crucificado, e através do seu sangue, vertido na cruz do Calvário, o discípulo encontra total remissão, tanto do pecado como da culpa. De tal forma que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, o discípulo também ressuscita para uma nova vida, impulsionada por uma nova natureza cheia de santidade, a caminho da santidade, como nos mostra Hebreus capítulo 4, verso 15. A lei das ofertas pacíficas, presentes no capítulo também, presente no capítulo, que pode ser feita por ação de graça diante do Senhor, recebeu uma bênção do Senhor, você vai em ação de graça e oferece a sua oração, a sua dedicação, o seu serviço, a sua entrega, até o seu recurso, financeiro, dons, talentos, ministérios, recursos. É a lei da oferta pacífica que pode ser feita como ação de graça. Também pode ser um ato de confissão, ou uma resposta de fé à grandiosa e maravilhosa graça de Deus. Você confessa o que aconteceu de errado, pede perdão, toma uma decisão de mudança de vida, demonstra para Deus o desejo de dar frutos de arrependimento e pode ter certeza, essa é a melhor oferta que agrada o coração de Deus. Bem, olhando lá para o passado, o que restava da carne do sacrifício, ao terceiro dia, deveria ser queimado, porque quem comesse, mesmo sendo sacerdote, da carne no terceiro dia, não seria aceito pelo Senhor. Antes, pelo contrário, seria considerado abominável. Se você não observou até hoje, observe agora. Se fosse comida a carne ao terceiro dia, o sacerdote seria abominável diante do nosso Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. No que tange à abominação, o hebraico tem quatro palavras que podem referir-se à matéria, né, da abominação. A primeira é pigu, que diz respeito à carne oferecida em sacrifício e que era deixada por muito tempo sobre o altar. Obviamente, irmãos, o texto é explícito. Isso foi um sinal do que representaria a crucificação e ressurreição do Senhor ao terceiro dia. No tempo de Levítico, a oferta era feita e o que era devido ao sacerdote deveria ser comido antes do terceiro dia, antes, até o segundo dia. A partir da ressurreição de Jesus, não há mais carne para ser sacrificada. Isso é o significado. A partir do terceiro dia, não pode mais haver sacrifício de carne, o holocausto da carne. A partir da ressurreição de Jesus, não há mais carne para ser sacrificada. É tempo novo. Tempo de corpo glorificado, é tempo de ressurreição. A obra de Jesus em seu corpo oferecido como um animal inocente, um cordeirinho, em oferta pelo pecado e pela culpa, ficou cativa na cruz do Calvário e depois no silêncio sabático, que foi o segundo dia. A partir do terceiro dia, houve a ressurreição do corpo, agora corpo glorificado de Jesus. Por isso, quem está em Jesus, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, sai dessa dinâmica sacrificial, onde as pessoas fazem caminhadas longas, quilômetros e quilômetros, quilômetros e quilômetros, buscando um determinado lugar para ali fazer a sua oferta ou para ali demonstrar que esse sacrifício é um sacrifício de gratidão. Você sai dessa dinâmica e experimenta a libertação. Você aceita a morte de Jesus como a sua morte. O pagamento do pecado e da culpa através do sangue e da carne do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Descansa nele, que é a dimensão do sábado, e se levanta para uma nova vida, que é a ressurreição, para uma nova natureza, para uma nova visão, para uma nova perspectiva. A partir do dia terceiro, a partir do terceiro dia, houve a ressurreição de Jesus e em Jesus Cristo nós também somos ressurretos junto com Ele, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Esse capítulo tipifica que Deus tornaria o sacrifício de Jesus como substitutivo pelas nossas vidas. O Mestre foi crucificado, mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, eliminou daí por diante a necessidade de que qualquer sacrifício, a não ser o sacrifício de louvor e adoração, precise ser feito para agradar o seu coração, o coração de Deus. A partir do terceiro dia, ninguém mais deve participar do rito sacrificial. Para ficar claro a você que é novato, que negócio é esse de primeiro dia, segundo dia? A partir de Jesus Cristo, você não precisa mais fazer rituais de sacrifício. Sabe por quê? Você está livre. Jesus livrou você do pecado e Jesus livrou você da culpa para conceder a você uma nova vida de busca da santidade e experimentando o gozo, a alegria, a satisfação, a bem-aventurança, a felicidade. A partir do terceiro dia, ninguém mais deve participar de rito sacrificial, porque o que foi realizado por Jesus foi pleno e suficiente para sempre. Como discípulos de Jesus, adoremos ao Senhor, porque em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, em sua ascensão aos céus, temos a obra completa de livramento de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a culpa e a nossa inclusão no reino de Deus. Eu desejo que Deus te abençoe, que essa palavra cale fundo no seu coração. Se você não tinha aceito a Jesus, aceite a Jesus onde você está. Diga, Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida e Salvador dos meus pecados e das minhas culpas. Entrego minha vida a Ti e quero caminhar como corpo de Cristo na direção em que Tu desejas, na direção da felicidade plena, na direção da vida abundante, na direção da vida eterna. Se você já era discípulo de Jesus, então hoje, em nome de Jesus, se livre de todo peso de culpa pelo passado. O peso de culpa não vai agregar valor nenhum, não vai resolver nenhuma questão do passado. Você não vai conseguir voltar ao passado para resolver questão nenhuma carregando culpa. O que você pode fazer é daqui para frente, sem o peso dessa culpa, lembrando sim, porque quando olhamos para a nossa história, isso é aprendizado. Ah, mas, pastor, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Querido, isso é uma forma de expressão, porque Deus não tem problema de amnésia. Não há nada que Deus não lembre. Não há nada que Deus não saiba. Senão a onisciência dele seria comprometida por lapsos. Lapsos em cada vez que uma pessoa pecou e confessou o pecado. Então, ele teria um lapso de conhecimento. Quando a Bíblia fala que ele não se lembra mais, significa que ele desconsidera. Ele não considera mais para a caminhada. E as consequências? Bom, as consequências, elas são fruto da árvore que você plantou, da árvore que eu plantei. Não é Deus que plantou essa árvore, não foi Deus, perdão, não foi Deus, fui eu que plantei. Então, algumas vezes, nós vamos ter que lidar com alguns frutos que são consequência daquilo que plantamos. Mas o que importa é que nós agora não plantemos mais nenhuma árvore que não seja a árvore do nosso Senhor Jesus Cristo, a árvore da vida, a árvore da vida abundante. Não estou me referindo à árvore da vida no sentido escatológico, a árvore da vida abundante, a árvore dos bons frutos, a árvore da boa semeadura, a árvore da vitória espiritual, em nome de Jesus. Se você já é discípulo, então não adianta ficar olhando para trás para se machucar, porque você não vai resolver o problema mesmo. Administre a consequência, suporte a consequência, e Deus vai te dar força para suportar, porque ele vai estar vendo que você deseja realmente agora ser um cultivador de uma nova semente, uma nova semente, uma semente do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu já quero deixar, antes da bênção, avisado que no final de semana nós vamos inaugurar uma nova etapa do nosso curso para obreiros. Curso de treinamento para obreiros, para liderança cristã. E também que no ano que vem, se o Senhor nos permitir, a partir do mês de março, nós vamos trabalhar com um curso teológico à distância. Você poderá fazê-lo na sua casa e ler e se aprofundar em diversos temas bíblicos. Esse é o nosso propósito. Vamos ver se o Senhor confirma esse propósito ou não. Mas é isso que está no nosso coração. Então, agora, final de semana, curso para liderança, e em março do ano que vem, permitindo o Senhor, temas teológicos também uma vez por mês. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e te livre de toda a natureza do pecado e de todo sentimento de culpa, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o alívio, a libertação que procede do Espírito do Senhor, venha sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Um abraço, até amanhã.